Eu vou escrever pra você o que eu sempre quis dizer nessa carta que talvez você nunca vai receber. Me desculpe desde já, por favor, e tente entender a minha letra que a lágrima borrou. Hoje é quinta-feira, o dia tá nublado. Nem fui pra escola, perdi a hora, acordei zoado. Trancado aqui no quarto, vejo os álbuns de retrato de como parecia que a gente era feliz. Uma foto de nós dois abraçados e depois outra de um aniversário de alguns anos que fiz. Então eu comecei a recordar a nossa história, tudo que vivemos juntos em nossa trajetória. Muitas glórias, muitas crises, vários planos, tempos felizes de uma família em poucos anos. Lembro perfeitamente e até posso sentir as cócegas que você fazia pra fazer eu rir. Como vibrava quando eu tirava 10 na escola e me levava pra empinar pipa e jogar bola. Quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, eu dizia que queria ser como você, que simplesmente era o meu super-herói e que deixou muita saudade no meu peito que dói. É tipo assim, peço um favor, tente me entender quando ouvir a música que a gente fez pra você. Sonhei, nunca faz mal sonhar. Busquei alguém pra me espelhar. Achei em Deus um pai, meu rei, meu respirar. Sonhei, nunca faz mal sonhar. Busquei alguém pra me espelhar. Achei em Deus um pai, meu rei, meu respirar. Quando me lembro você saindo naquela porta, as bolsas nos ombros, eu pedindo papai volta. As lágrimas caíam dos meus olhos, você enxugou, pegou-me no colo, me deu um beijo, me abraçou. Você prometeu pro meu irmão que voltaria pelo menos uma vez por semana e nos levaria pra matar a saudade, passear na cidade. De repente isso seria bem melhor pra gente. No começo foi realmente assim, é quase assim. Acho que você sabe que foi duro pra mim ou pra nós. Acho que não, cê sumiu, nem viu sua filha crescer. Foi rápido e sutil, foram poucos telefonemas pra matar quem nos matava. No final, sempre com um beijo, me dizia que me amava. Ouvia uma voz de neném bem lá no fundo. Eu sabia que você encontraria outro mundo, alguém pra concorrer. O amor que eu tanto sinto por você e que por telefone eu não sei dizer. Mas de que vale o amor se o Senhor não tá aqui pra eu poder te abraçar, te beijar e sorrir? Não sou mais aquela criança contente, nem você aquele pai tão presente. É tipo assim, peço por favor, tente me entender quando ouvir a música que a gente fez pra você. Sonhei, nunca faz mal sonhar. Busquei alguém pra me espelhar. Achei em Deus um pai, meu rei, meu respirar. Sonhei, nunca faz mal sonhar. Busquei alguém pra me espelhar. Achei em Deus um pai, meu rei, meu respirar. Eu fui crescendo vendo meus colegas onde eu morava, que tinha o pai em casa, mas não valorizava. A quem dera se eu tivesse essa oportunidade de ter você aqui comigo no domingo à tarde pra me ensinar a dirigir e dividir comigo tudo que cê sabe e ser o meu melhor amigo. Mas não, foi minha mãe quem fez o seu papel, ensinou-me a ser homem, nunca me deixou ao léu. Ela disse que o amor não pode viver com a mágoa, é como o ditado do óleo que não junta com água. Que é necessário eu te amar e esquecer todo o passado. De que vale o amor se você não tá aqui do nosso lado? Mas eu te amo e isso me dói aqui dentro. Gostaria de mostrar com atitudes o meu sentimento. Os filhos sempre são os que sofrem mais com a separação dos pais. Sonhei, nunca faz mal sonhar. Busquei alguém pra me espelhar. Achei em Deus um pai, meu rei, meu respirar. Sonhei, nunca faz mal sonhar. Busquei alguém pra me espelhar. Eu achei em Deus um pai, meu rei, meu respirar. Sonhei. Eu achei meu respeito. meu respirar.